Você é te amava e nem te conhecia. O amor é assim, não era um sonho. Se eu te amava é porque eu já te sentia um dia em mim. No amor as coisas são assim. Eu nem te conhecia e já te amava. Você é a parte que em mim faltava. Meu amor por você é sincero e verdadeiro. Te amo e gritarei para o mundo inteiro. Você é a mais bela, perfeita criatura que me encantou com sua formosura. Tão delicada, tão meiga e tão linda. Sonho realizado, você agora é minha. Para eu te amar, ser feliz ao seu lado. Tipo adolescente completamente apaixonado. O amor é assim, chega na hora certa. O cupido acertou meu coração com uma flecha. E nela tinha o seu nome gravado. Presente de Deus, eu fui abençoado. Você é real e está no dia a dia. Aqui do meu lado, me dando alegria. Sem mentiras, sem segredos. Uma relação de confiança e respeito. Você me realiza, me completa imensamente. Quero viver amor com você eternamente. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não era um sonho. Te amava é porque eu já te sentia um dia em mim. No amor as coisas são assim. Tantas dificuldades que passamos juntos, mas valeu a pena. Nosso amor hoje é tudo. E a superação tem um gosto de vitória. E pra quem duvidou, tá aí a resposta. Na praça, sentado em cima do gramado, observa a lua, o céu estrelado. Momentos marcantes que aqui são lembrados. Nosso primeiro beijo e o pedido de noivado. Agradeço a Deus por você estar aqui. Nas horas tristes você me faz sorrir. É tão carinhosa, mas confesso ciumenta. Mas eu sou todo seu, meu amor não esquenta. Te amo e sempre vou te amar. Você é meu céu, minha lua e meu mar. Deixa eu mergulhar neste puro sentimento. Deixa eu te amar agora neste momento. O que Deus uniu, o homem não separa. Quando é verdadeiro, o amor nunca se acaba. E se a tempestade um dia nos alcançar, teremos fé em Deus e ela vai passar. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não era um sonho. Te amava é porque eu já te sentia um dia em mim. No amor as coisas são assim.